Vem depressa, Senhor, e com teu amor enche o meu coração. Tu és lugar seguro e sempre procuro abrigo em tuas mãos. Tu és Deus.